sobe, balança, sobe. Eu só vivi um grande amor junto a ti, mas também a primeira dor quando te perdi. E essa dor foi tão cruel que pensei morrer de solidão, pintada negro a luz do céu e o meu coração. Mas quis acreditar que podia amar. Pouco a pouco, amar com a paixão de sempre, amar, amar loucamente, ir em frente. Se alguém agora perguntar se já te esqueci, não vou mentir, não vou. Está em nós, é sempre assim. É como a chuva quando cai e nunca tem fim. Mas quero acreditar que ainda posso amar. Pouco a pouco, amar com a paixão de sempre, amar, amar loucamente, ir em frente, amar, começar de novo, amar,

e alguns meses depois, teu ventre parecia dois. Um bebê tu esperavas, intuição feminina, que o bebê era menina, com firmeza acreditavas. Sorrias e na casa punhas flores, apesar de algumas dores, tu foste feliz, tu eras. Dizias: nossa filha nascerá e nossa vida será uma nova primavera. O amor é tudo, dá alegria e confiança, faz milagres da esperança. O amor é tudo, o amor é tudo, dá alegria e confiança, faz milagres da esperança. O amor é tudo. Sete meses se passaram, dores de parto te assaltaram, e o bebê estava a chegar. Nossa filha então nasceu, só duas horas viveu, Deus para o céu a quis levar. Teu rosto desfigurado, de lágrimas inundado, gritavas desesperada. Quando o médico te disse, foi melhor que ela partisse, a menina era aleijada. Juramos tantas lágrimas de dor, e na campa havia flores, esta vida é tão severa. Coragem seca os olhos, vida minha, por morrer uma andorinha, não acaba a primavera. Choramos tantas lágrimas de dor, e na campa havia flores, esta vida é tão severa. Coragem seca os olhos, vida minha, por morrer uma andorinha, não acaba a primavera. O amor é tudo, vence a dor, vence a tristeza, a miséria e a pobreza. O amor é tudo, o amor é tudo, vence a dor, vence a tristeza, a miséria e a pobreza. O amor é tudo, o amor é tudo, vence a dor, vence a tristeza, a miséria e a pobreza. Thank you.

outra vez um disparate. Só comi bolo e chocolate. E em vez do sumo de tomate, só bebi foi Coca-Cola. Sujei de pinta ao cortinado. Deixei o quarto revirado. E não me tenho aplicado nos trabalhos da escola. Eu não posso. Certeza.